ar pela Rádio Universitária FM o programa Arquivo de Ser, uma produção, apresentação e discoteca de Indireis, no ar desde 1963. Arquivo de Ser é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Nosso programa hoje será em homenagem ao compositor Peter Pan, cujo nome real era José Fernandes de Paula. Nasceu em Maceió, Alagoas, no dia 21 de janeiro de 1911 e faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 28 de abril de 1983. Os meus olhos são teus. Samba, canção, letra e música de Peter Pan. Canta Emilinha Borba com orquestra sob regência de Guaraná. Gravação de 7 de junho de 1954, realizada na Continental, que lançou o disco através do suplemento para junho e julho de 1954. Os meus olhos são teus. Também em casa ou na rua, eu sou toda tua e de mais ninguém. Dar-te em minha vida, se preciso for, mas eu não te iludo, de mim tu tens tudo, só não tens meu amor. Não merece castigo quem fala a verdade. Casei-me contigo sem ter amizade. Mata-me se queres me matar, mas esta verdade, a necessidade obrigou-me a casar. Também em casa ou na rua, eu sou toda tua e de mais ninguém. Dar-te em minha vida, se preciso for, mas eu não te iludo, de mim tu tens tudo, só não tens meu amor. Apanhador de Papel, marcha de Peter Pan e Afonso Teixeira. Quatro Asas e um Coringa interpretam com acompanhamento de regional. Gravação de 25 de setembro de 1951, realizada na RCA Victor, que lança o disco em dezembro de 1951. Apanhador de Papel. Ah! triste e tão cruel. Tem o homem que apanha papel. Sua profissão é um buraco, só pode ir pra casa depois de encher o saco. Se você se importasse, samba de Peter Pan, letra e música, canta Doris Monteiro com a Orquestra Melódica da Toda América. Gravação de 7 de agosto de 1951, realizada na Toda América, que lançou o disco em outubro de 1951. Se você se importasse. Se se importasse com meu triste viver, se você se importasse com meu padecer e me compreendesse, tão feliz eu seria. Se você se importasse com a minha agonia, tudo quanto padeço e esquecer não consigo, eu talvez esquecesse. Se você se importasse um pouquinho comigo, se você se importasse com meu triste viver, se você se importasse com o meu padecer e me compreendesse, tão feliz eu seria. Se você se importasse com a minha agonia, se você se importasse com meu triste viver, se você se importasse com o meu padecer e me compreendesse, tão feliz eu seria. Se você se importasse com a minha agonia. Ela tem que se humilhar. Samba de Peter Pan e José Batista. Canta Nelson Gonçalves, com regional. Gravação RCA Victor de 30 de julho de 1951. Lançamento outubro de 1951. Ela tem que se humilhar. Ela tem que se humilhar se quiser voltar novamente pra mim. Me condene quem quiser, mas com mulher tem que se fazer assim. Ela tem que se humilhar se quiser voltar novamente pra mim. Me condene quem quiser, mas com mulher tem que se fazer assim. Ela mandou me dizer que eu fosse lhe buscar lá na casa da mãe dela, lá na Penha Circular. Ela que espere sentada, pois eu sei que não vai lá. Afinal de contas, some, eu não sou o que é que há. Ela tem que se humilhar se quiser voltar novamente pra mim. Me condene quem quiser, mas sua mulher tem que se fazer assim. Se eu fosse lhe buscar lá na casa da mãe dela, lá na Penha Circular. Ela que espere sentada, pois eu sei que não vai lá. Afinal de contas, sou homem, eu não sou o que é que há. Olha para o céu, Marcha Joanina, que José Fernandes de Paulo, nosso homenageado Peter Pan, fez ao lado de Luiz Gonzaga, e quem gravou foi Luiz Gonzaga e Conjunto. Gravação de 5 de abril de 1951, realizada na RCA Victor, lançamento do disco junho de 51. Olha para o céu. Olha para o céu, meu amor. Pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão. E no terreiro o teu olhar, que incendiou meu coração. Salão.

dias de amor, 3 dias de mentira e 3 dias de dor. E na lousa do destino, depois da conta somada, vem a morte, tira a prova, 9 fora, nada. Fiquei com a graça com a barriga vazia, passar fome nunca foi filosofia. Rádio Universitária FM com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje enfocando a carreira discográfica do compositor Peter Pan, cujo nome real era José Fernandes de Paula. Nasceu em Maceió, Alagoas, no dia 21 de janeiro de 1911 e faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 28 de abril de 1983. Cabeleira de Verão, marcha de Peter Pan e Ari Monteiro. Gilberto Milfon canta com acompanhamento de orquestra. Gravação de 8 de outubro de 1949, realizada na RCA Victor, que lança o disco em janeiro de 1950. Cabeleira de Verão. Eu disse cá comigo, esse eu ganho na primeira, pois era uma barbada a minha cabeleira. Entrou areia, entrou areia, o meu cabelo vem com a pé pequena mão. Entrou areia, entrou areia, ganhou para o cabeleira de Diferente, marcha de Antônio Nassara e Peter Pan. Rui Rei canta com Severino Araújo e sua orquestra Tabajara no acompanhamento. Gravação de 8 de outubro de 1948, realizada na Continental, que lançou o disco em janeiro de 1949. Espanhola Diferente. Encontrei uma espanhola diferente, diferente das demais. Ela é boa e não é nada exigente, se eu sou franco ou não sou franco, tanto faz. Encontrei uma espanhola diferente, diferente das demais. Ela é boa e não é nada exigente, ilha, uma maravilha. Nem no céu tem coisa assim. E Manolo, que era um tolo, bobeou e a espanhola foi por mim. Rádio Universitária FM com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje trazendo músicas da carreira discográfica do compositor Peter Pan. Compositor instrumentista, nascido José Fernandes de Paula, no dia 21 de janeiro de 1911, em Maceió, Alagoas. Foi com sua família para o Rio de Janeiro aos 11 anos de idade. Começou a compor em 1930, mas a primeira música de sua autoria gravada foi Meu Coração, marcha feita com Kid Pepe e gravada pelo conjunto Os Quatro Diabos na Odeon, lançada em agosto de 1935 e que ouvimos como primeiro número nesse programa de hoje. Teve muitas composições gravadas por Odalé, Sodré, Zirinha, Camargo, Avarengue e Ranchinho, Irmãos Pedra de Barros, JB de Carvalho, Barbosa Júnior, Aracy de Almeida, Carlos Galhardo, Silvio Carlos, Odete Amaral e outros. Seu primeiro grande sucesso surgiu em 1940, quando teve gravada por João Petra de Barros, na Victor, a valsa Última Inspiração, que também já ouvimos, que seria regravada por Carlos Galhardo anos depois. Francisco Alves gravou Fiz um Samba, onde Peter Pan assina-se escondido sob o pseudônimo de José Borba, também já ouvimos. Em 1943, o conjunto Quatro Asas de um Coringa grava Tirim Tirim, que ele fez em parceria com Afonso Teixeira, e Rainha de Sabá, feito com Haroldo Lobo, e em 1945, Dinheiro, Saúde e Mulher, com Ari Folan. Também já ouvimos essas músicas. Foi casado com a cantora Nena Robledo, cujo nome real era Xeriza Borba, irmã de Emilinha Borba. Por conseguinte, ele era cunhado da Emilinha Borba. Já na fase da Emilinha Borba, esta gravou com sucesso Se Queres Saber, que já ouvimos, Tico Tico na Rumba, este em parceria com Haroldo Lobo, que Emilinha gravou ao lado de Rui Rei. A partir de 1950, destaca-se por seus sucessos carnavalescos como Todo Homem Quer, gravado por Luiz Gonzaga, que já ouvimos, Cabeleira de Verão, de Ari Monteiro, gravado por Gilberto Milfon, Negócio da China, com Afonso Teixeira, gravado por Rui Rei, Marcha do Caracol, com Afonso Teixeira, lançado pelo grupo Quatro Asas em Coringa, Marcha do Relógio, com José Batista, gravado na Odeon pelos vocalistas dos Tropicais, Ela Tem Que Se Humilhar, com José Batista, gravado por Nelson Gonçalves, Polonesa, com Afonso Teixeira, que foi gravado pelos Quatro Asas em Coringa. Peter Pan faleceu no dia 28 de abril de 1983, na cidade do Rio de Janeiro. Prosseguindo a nossa homenagem a Peter Pan, vamos trazer de sua autoria, em parceria com Alberto Ribeiro, a marcha Guerra ao Pardal, canta Namorados da Lua. Gravação de 30 de setembro de 1947, realizada na Continental, que lançou o disco em janeiro de 1948. Foi a primeira denúncia contra a invasão dos pardais vindos de Portugal. Guerra ao Pardal. Vem

Já é de madrugada, samba de Antônio Almeida e Peter Pan. Emilinha Borba canta com acompanhamento de Severino Araújo e sua Orquestra Tabajara. Gravação de 9 de outubro de 1947, realizada na Continental. Disco lançado em dezembro de 1947. Já é de madrugada. De Madureira, samba de Peter Pan. Quatro Asas e um Coringa interpretam em disco de 8 de setembro de 1947, da Odeon, que foi lançado em novembro de 47. Sou de Madureira. Madureira agora é a capital.

Quatro Asas e um Coringa são os intérpretes em gravação de 22 de dezembro de 1944, realizada na Odeon, que lançou o disco em fevereiro de 1945. Dinheiro, Saúde e Mulher. Trazer agora o samba Tirim Tirim, de Peter Pan e Afonso Teixeira. Os intérpretes são Quatro Asas e um Coringa, gravação de 3 de agosto de 1943, realizada na Odeon, que lançou o disco em setembro de 43. Tirim Tirim. O meu dinheiro, telefonando para ela o dia inteiro. Não está, saiu, não chegou. É o que respondem na da casa onde ela mora. Ou então, fale mais tarde, por favor, que ela está tomando banho agora. Tirim, tirim, tirim, tirim, tirim, 20 centavos e lá vai o meu dinheiro. Tirim, tirim, tirim, tirim, tirim, telefonando para ela o dia inteiro. Não está, saiu, não chegou. É o que respondem na da casa onde ela mora. Ou então, fale mais tarde, por favor, que ela está tomando banho agora. Eu chego às vezes até a pensar que é um prazer que essa pequena tem de dar o telefone dela a todo mundo e de depois que não está para ninguém. Vou deixar de telefonar e vou direto lá na casa dela. Mas antes de bater na porta, tenho que espiar pela festinha da janela. Tirim, tirim, tirim, 20 centavos e lá vai o meu dinheiro. Tirim, tirim, tirim, telefonando para ela o dia inteiro. Não está, saiu, não chegou. É o que respondem lá da casa onde ela mora, então. Fale mais tarde, por favor, que ela está tomando. Tomando banho agora. Da casa onde ela mora. tem. E dar o telefone dela a todo mundo. E diz depois que não escapará ninguém. Eu vou deixar de telefonar e vou direto lá na casa dela. Mas antes de bater na porta, tenho que espiar pela festinha da janela. Tirim, 20 centavos e lá vai o meu dinheiro. Tirim, telefonando para ela o dia inteiro. Não está, não chegou. É o que respondem lá na casa onde ela mora. Ou então, fale mais tarde, por favor, que ela está tomando banho agora. Rádio Universitária FM com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje enfocando a carreira discográfica do compositor Peter Pan, cujo nome real é José Fernandes de Paula, nasceu em Maceió, Alagoas, no dia 21 de janeiro de 1911, falecendo na cidade do Rio de Janeiro no dia 28 de abril de 1983. Nada se perdeu, samba de Peter Pan, que nunca foi gravado no Sul, em disco, e que foi gravado aqui em Fortaleza pelo cantor da PRE9, Danilo de Vilar, com acompanhamento do conjunto regional da PRE9. Foi um acetato gravado no dia 16 de julho de 1942. E apesar do título Nada Se Perdeu, quase que se perde, porque deixaram o disco levando sol e chuva e desmanchou-se todo. E o meu filho, que trabalha com essas recuperações, tentou recuperar o disco e ainda conseguiu fazer com que ele tocasse. Vocês vão perdoar as batidas e os chiados nessa gravação, mas podemos ouvir de Peter Pan com Danilo de Vilar, Nada Se Perdeu. Samba eu fiz. Você fez pouco caso e o meu sambinha não quis. Mas por causa disso nada se perder. Só interesse de você cantar meu samba que eu canto sou eu. Pra você cantar este samba eu fiz. Você fez pouco caso e o meu sambinha não quis. Mas por causa disso nada se perder. Só em vez de você cantar meu samba, quem canta sou eu. Você sabe que o samba é uma paródia da vida da gente. E que todo samba transforma em samba as mágoas que sente. Você gosta de samba pra dançar noite e dia. E assim você faz a tristeza dos outros a sua alegria. Você canta este samba eu fiz. Você fez pouco caso e o meu sambinha não quis. Mas por causa disso nada se perder. Só em vez de você cantar meu samba, quem canta sou eu. Cantar meu samba, quem canta sou eu. Agora o primeiro sucesso de Peter Pan, Última Inspiração, valsa que ele fez sozinho, sem parceiro. Quem gravou foi João Petra de Barros, com acompanhamento de orquestra. Gravação de 16 de abril de 1940, realizada na Victor, que lançou o disco em junho de 40. Última Inspiração. Sempre fui feliz vivendo só sem teu amor, mas o destino quis roubar minha paz de sonhador e pôs num sonho meu um olhar de ternura de alguém que mesmo em sonho roubou minha aventura. Sonhei com esse alguém, noites e noites sem cessar. Por fim alucinado, fui pelo mundo a procurar aquele olhar tristonho da cor do luar. Mas tudo foi um sonho, pois não pude encontrar. Mas na espinhosa estrada desta vida, sem querer um dia, encontrei com esse alguém que tanto eu queria. E esse alguém que mesmo em sonho eu amei com tanto ardor, não compreendeu a minha dor. Fui inspirado então na ingratidão de quem amava tanto, que fiz esta triste valsa, triste como pranto, que me mata de aflição. Bem sei que esta valsa será a minha última inspiração. Se alguém, noites e noites sem cessar, por fim alucinado, fui pelo mundo a procurar aquele olhar tristonho da cor do luar. Mas tudo foi um sonho, pois não pude encontrar. Nosso Amor Vai Morrer, samba canção que Peter Pan fez sozinho, sem parceiro. Quem gravou foi Ranchinho, da dupla Varinga e Ranchinho, mas aqui ele está sozinho, só o Ranchinho e um violão. Gravação de 13 de fevereiro de 1939, realizada na Victor, disco lançado em junho de 39. Nosso Amor Vai Morrer. La, la, ra, la, ra, ra. La ra ra ra ra la ra ra ra la ra ra ra la di di la ra ra la ra ra ra ra la ra ra ra la ra ra ra. Nosso amor vai morrer. Eu vou chorar, vou sofrer, porque não posso mais viver sem teu amor. Sim, é triste, mas é verdade. vai findar nossa amizade. Eu bem vejo teu beijo, já não tem calor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Choro se perco a tua amizade. Não resisto à saudade sem teu amor. Não sei o que será de mim. É triste viver sozinho. Eu pensei, não posso mais viver assim. Lararó, irei me levar. La ra ra ra ra ho, la ra ra ra, la ra ra ra, la ra ra, la ra ra, la ra ra ra ra, la ra ra ra, la ra ra. Era ela, samba de Peter Pan e Russo do Pandeiro. Silvio Caldas canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira, gravação de 1º de dezembro de 1938, realizada na Victor, que lançou o disco em janeiro de 1939. Era ela. Ela pensa que eu não vivo a chorar. Entretanto, eu chorei tanto que não tenho mais pranto para derramar. Thank you. vamos ouvir sua primeira gravação, o primeiro disco em que seu nome constou na autoria. É a marcha Meu Coração. Ele fez em parceria com Kid Pepe. Quem interpretou foi Os Quatro Diabos, com Benedito Lacerda e seu conjunto no acompanhamento. Gravação de 17 de junho de 1935, realizada na Odeon, que lançou o disco em agosto de 1935. Meu Coração. Amor que se acabou, aqui nessa padecendo estou. O meu coração vive na ilusão, à espera de um amor que se acabou, aqui nessa padecendo estou. Já fui feliz, tive carinhos de verdade, porém um dia virou tudo em falsidade. Para esquecer a minha mágoa, minha dor, está orgia hoje em dia, meu amor. O meu coração vive na ilusão, à espera de um amor que se acabou, a vida está padecendo e só. O meu coração vive na ilusão, à espera de um amor que se acabou, assim nessa padecendo estou. Ter um amor é bom, mas é melhor não ter. Não adianta por amor ninguém sofrer. Eu sofri tanto por quem amei com calor, que a orgia hoje em dia é meu amor. O meu coração vive na ilusão, à espera de um amor que se acabou, a vida está padecendo e sou. O meu coração vive na ilusão, à espera de um amor que se acabou, a vida está padecendo e sou. Amor que se acabou, a vida está padecendo e só. Arquivo de Cera, produção de Reis, fica por aqui. Nosso muito obrigado pela audiência, pela atenção, e na próxima semana estaremos aqui novamente com vocês com mais um assunto. Até lá!